tenemos de enfrentar. Chegarei, amor, na volta da mar. Ai, troquei-te por um mar ao sol. Hoje no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sete mares. Hoje no vento do norte, fogo de outra sorte, sigo para o sul. Sete mares. Café. Ao longe um barco a arder, Ölüm kaçtı umur yusuna. Alleluia sen non pude rispondere. Vejo nos teus olhos ao contar teus velhos quadros das viagens que o mar soube esconder. Meu pinto esteve aí assim. E são mil coisas ao pé de mim. Nesta Bahia eu descobri tantas imagens perto de mim. Só no carro vou recordar esse teu olhar à deriva no mar. Lembro nos teus olhos ao deixar neste quadro a saudade depois de te perder. Eu pinto esta são mil cores ao pé de mim. Esta Bahia eu vi-te assim. Tantas imagens perto de mim. Thank you. yet. But no one did a stage in the pool. Fechei a porta onde não só no meu país. E faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. E foi assim que na 42nd Street alguém me chama e eu peço um cigarrinho. Muito obrigado, amigo, não vou fumar. Em Lisboa deixei esse caminho, deixei para trás a vida cheia de loucura. Fechei a porta. Neve em Nova York, há sol no meu país. Faz-me falta Lisboa para me sentir feliz. Não há mais pôr do sol em Sunset Boulevard. Cai neve em Nova York, ninguém vai me encontrar. We'll be right back.

talvez não tenhas coração. Há quanto tempo, por isso mesmo eu me vou. Amor a três é um problema, amor sincero é entre os dois. Te chamo, esta é minha despedida. Só queria que tu soubesses que tu és parte da minha vida. Te chamo, perdoa se te despertei. Se por acaso interrompo carícias de quem está ao teu lado. Há quanto tempo que tens jogado com o meu amor? Por que motivo me condenas? Talvez não tenhas coração. Há quanto tempo, por isso mesmo eu me vou. Amor a três é um problema, amor sincero é entre os dois. Este é o seu Canal 2 da Antena. Para mim não te mudou, nem parece que passou. Continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, és o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, és o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. O tempo teu encanto não levou, pra mim só te transformou. E és tu raia estrela mor. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos deuses. Passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, és o que houver.

olhar para o céu, tem tantas estrelas. Vá, escolhe uma e pede um desejo. Então? Vá, pede um desejo. Um desejo? Somente ainda me desses uma estrela. Como uma estrela, que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo, nem tua altura. Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura. Como uma estrela, que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo, nem tua altura. Mas uma estrela brilhante brilha em qualquer noite escura. Olha para o céu e escolhe a estrela mais brilhante. Pede um desejo que eu peço, meu no instante. Eu quero o dom de uma palavra, o gesto que eu imagino no momento em que consigo mostrar quanto valorizo o teu brilho. Essa coragem para dizer de forma que percebas que é pelo brilho e para que brilhes sem que te esqueças. Que eu te observo, se mais ninguém olhar para ti. Eu espero que a noite caia só para te ver brilhar para mim. Sem os afetos que o teu mundo ainda te nega, eu sinto a obrigação de te mostrar que vale a pena brilhar por um sorriso, pela coisa mais pequena. Seja quando já estás bem ou quando choras no telefonema. Eu acredito no teu brilho e em tudo o que fazes. Eu só te tento motivar a brilhar sem que apagues. Só quero isso mesmo quando tu te vais, porque eu acredito e sei que consegues brilhar ainda mais. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas uma estrela brilhante brilha em qualquer noite escura. Se consegues ver o brilho que te traz a melodia, fez um suspiro no esforço que o meu rosto evidencia. Que não desisto porque não é por receber ou dar. É reconhecer a estrela que o mundo não vê brilhar. E o sacrifício fez medida a mal sentenças. Porque só queria que tu visses que vales mais do que tu pensas. Eu não quero que brilhes no coração porta fechada. Só porque as estrelas do céu a mim já não me dizem nada. Tu és a estrela que eu mais gosto de ver brilhar. Eu confesso que admiro o teu brilho ao teu valorizar. Eu só quero que brilhes, eu só quero que fiques feliz em que tu retribuas ou justifiques. Sabes que quem te ajuda, conforta e se preocupa não quer nada em troca ou colocar-te em posição de culpa. Não deves nada e não posso ser mais sincero quando digo que o sorriso no teu rosto é tudo o que eu quero. E a promessa que sorrirás toda a vida, mesmo que o tempo me leve ao momento da despedida. Como uma estrela que mesmo depois distinta ainda brilha no céu negro de uma noite limpa. Nos ilumina quando o escuro nos mete medo, que nos fascina por saber que ali vive um segredo. E quando o sol se põe tudo parece mais fácil, que no escuro do brilho faz-te parecer menos frágil. Por isso brilha, brilha como nunca agora. Não tenhas medo de poder brilhar pela noite fora. Que se isto não faz sentido também não faz o que tu dizes. Que tu gostas das estrelas e elas nem sabem que existes. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas uma estrela brilhante brilha em qualquer noite escura. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas a estrela mais brilhante brilha na noite mais escura. Como uma estrela que só brilha quando quer. Promete estrela, faz sorrir se não estiver. Sempre por perto que é certo em tua altura. Mas uma estrela brilhante brilha em qualquer noite escura. Meu coração montou palco para receber a minha diva. Amor em estreia, canta para mim sereia. Espalha promessa mística, fragrância de uma estrela. Tu és mulher, mulher de palavra e meia. Não és capaz de escravizar por uma algibeira cheia. Não és como essas cadelas, qualquer homem prende na trela. Não precisas mostrar o corpo, a tua alma é mais bela. Pintura sem tutela, desejada por qualquer tela. Tenho meu coração em branco, à espera da tua chancela. Ele croa-te rainha, agora chama-me para ser rei. No meu peito ele bate veloz, como o Cassius Clay. Não há lei, sentimento preso, já o libertei. Se tu és mulher, Nenhum homem pode ser gay. Exibes-te no interior, para ti vestuar é secundário. Teu cérebro é insaciável, porque o saber é prioritário. Por ti sinto amor platónico, nem Platão imaginou. Diva, mulher que Deus amou. É um coração que traz palavras para embarcar no flow. É uma mente que fala e já sabe por onde eu vou. Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce. Descobri minha vida, mulher que Deus amou, tu és. É um coração que traz palavras para embarcar no flow. É uma mente que fala e já sabe por onde eu vou. Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce. Descobri minha vida, mulher que Deus amou, tu és. Só falta amor, não falta o rosto, nem desses peitos que encantam. Não é acerca do teu físico, porque olhos não amam. Falta um coração que sente. Quando ama não mente. Amor ninguém compreende. É transcendente. Durões dizem que não amam porque é sinal de fragilidade. Mas eles são os mais frágeis porque não têm a outra metade. Alimento-me deste sentimento nos 7 dias da semana. E todas as semanas vou aumentando quilogramas. Mama, tu és irreal, intangível como um holograma. O cúmulo da utopia do pão que é fêmea humana. O que sinto é amor. Desta vez não me engano. Não preciso do meu pé esteso para dizer que te amo. Não preciso estar carente para querer o teu abraço. Eu não preciso de penetrar para chegar ao clímax. Só preciso de estar contigo, conversar contigo. Amor é estranho. Orgasmo mental espontâneo. Só preciso de estar contigo. O amor é estranho. Lá vou eu ejaculando espermatozoides no crânio. É um coração que traz palavras para embarcar no flow. É uma mente que fala e já sabe para onde eu vou. Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce. Descobri minha vida, mulher que Deus amou, tu és. É um coração que traz palavras para embarcar no flow. É uma mente que fala e já sabe para onde eu vou. Amor que nasce, cresce, alma rejuvenesce. Descobri minha vida, mulher que Deus amou, tu és. Descobri minha vida, mulher que Deus amou, tu és. Mulher que Deus amou, tu és. Mulher que Deus amou, tu és. Mulher que Deus amou, tu és. Salve, salve, balão, salve.